Vamos mandar brasa. Everybody, you're turning into Moqueca City, the podcast ao samba. Este é o canal Moqueca City, produzido totalmente em Linux, de maneira livre, sem interferência no repertório, sem jabá. A gente só toca o que a gente gosta. Salve as crianças, salve Jorge, e viva o Clube de Regatas do Flamengo! De tanto samba, fico a noite inteira sambando, sambando, e vou indo até o dia clarear. Na roda de samba que eu fico feliz, com a perna bamba de tanto samba, fico a noite inteira sambando, sambando, e vou indo até o dia clarear. A mulata, quando roda de saia goteiro, deixa o baile suspirando de tanto querer. Vem mulata, vem gingando no meio do salão, balança a gafieira batendo partido na palma da mão. É na roda de samba que eu fico feliz, com a perna bamba de tanto samba, fico a noite inteira sambando, sambando, e vou indo até o dia clarear. Na roda de samba que eu fico feliz, com a perna bamba de tanto samba, fico a noite inteira sambando, sambando, e vou indo até o dia clarear. A mulata, quando roda de saia gotê, deixa o baile suspirando de tanto querer. Vem, mulata,

sozinho, eu não vou chorar. Pode seguir o seu caminho, mesmo ficando sozinho, eu não vou chorar. Não vou lamentar a tua solidão. Sinto que o seu coração não é capaz de aceitar. A minha liberdade é salvar. Não vou me aprisionar. Fez a minha decisão pra acabar com o seu penal. Não há razão, não há razão para você brigar. Chega pra cá, diz o que quer de mim. O nosso amor não pode se acabar. Pra que ficar? Não deixa assim. Mas se você quiser mesmo partir, assim sou eu para lhe segurar. Pode seguir o seu caminho. Azul não é de brincadeira. Grampeou o pastor com a Bíblia na mão e o supermercado roubando. É isso aí, malandro. Foi o Azul delegado que disse. Ele disse assim: está piorando, até filho de bacana hoje em dia está roubando. Foi o Azul delegado que disse. Ele disse assim: está piorando. Boa pinta, em Copacabana botando pra frente. Dei um flagrante perfeito, mas o meu direito foi ao Léo. O esperto, além de ter a costa quente, ainda era filho de um coronel. Foi o Azul delegado que disse. Aí ele tá disse assim: está piorando, até filho de bacana hoje em dia está roubando. Foi o Azul delegado que disse. Ele disse assim: está piorando. Assim já é demais. Vou sair na captura desse tal de Satanás. O meu livro de ocorrências a cada dia está aumentando. Eu também já prendi um pastor com a Bíblia na mão. Tem um supermercado roubando. Foi o Azul delegado que disse. Certíssimo. Está piorando. Até filho de bacana hoje em dia está roubando. Foi o Azul delegado que disse. Que ele disse assim. Quase perdi a patente só porque grampiei um rapaz boa pinta em Copacabana botando pra frente. Dei um flagrante perfeito, mas o meu direito foi ao Léo. O esperto, além de ter a costa quente, ainda era filho de um coronel. Foi o Azul delegado que disse. Ele disse assim: está piorando, até filho de bacana hoje em dia está. Assim já é demais. Vou sair na captura desse tal de Satanás. é meu. É seu? É? Então deixa eu lembrar suas coisas, por favor. Não me deixaste ir ao samba em Mangueira. Tu saíste e fostes para o candomblé. Agora espero que você me mande embora. Você é tu, é quase a mesma coisa. Não me deixaste ir ao samba em Mangueira. Tu saíste e fostes para o candomblé. Agora espero que tu me mande embora. Amor tão rude, meu coração não faz fé. Não te deixo ir ao samba em Mangueira. Principalmente lá na casa do senhor. Eu tenho medo e você fique por lá, porque a tropa toda sabe brincar direitinho. Não me deixaste e ao samba e Mangueira. Saíste, fostes para o candomblé. Agora espero que tu me mandes embora. Amor tão rude, meu coração não faz fé. E eu não te deixo ir ao samba em Mangueira. Principalmente lá na casa do Azulzinho. Abalada minha calma, embriagada minha alma, efeitos da tua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor por ironia não vi esta fantasia vestida de obsessão? A ti confesso que me apaixonei. Será uma maldição? Não sei, sinto abalada minha calma, embriagada minha alma, efeitos da tua sedução. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Oh, minha romântica senhora tentação, não deixes que eu venha sucumbir neste vendaval de paixão. Jamais pensei em minha vida sentir tamanha emoção. Será que o amor por ironia eu vi esta fantasia vestida de obsessão? A ti confesso que me apaixonei. Será uma maldição? Não sei. Siri.

order of presentation. Edu Batata, Ibisdre, saudade. Roberta Nistra, grande abraço, amiga, que nessa terça lançou seu disco no Teatro Rival. Moacir Luz, Tantinho da Mangueira, samba pro Geraldo, homenagem a Geraldo Pereira. Samba da Vela, Decisão. E aí, o encontro de Bezerra da Silva com o Delegado Azor. Foi o doutor delegado que disse: esse discotecário aqui fez alguns intervalos pro CPI do samba lá de Curitiba, do Delegado Azor. Aí Cartola com Velha Guarda de Mangueira. E depois, Sozinho com Meu Drama, de Silas de Oliveira. Música também conhecida como Senhora Tentação. Sambistas do Asfalto, Só Pra Chatear, Luiz Melodia, Não Me Quebra à Toa, e Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Águas de Março. No fundo estamos ouvindo Marina de la Riva, Bloco do Prazer. Siga-nos no Twitter, arroba Muqueca de Siri.

Companheiro Bush, de Tom Zé, com erro e tudo. Bora. É um, é dois, é um, dois, três, quatro. Se você já sabe quem vendeu aquela bomba pro Iraque, dizem Bush, eu desconfio que foi o Bush. Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush. Thank you. B-Side, ou lado B. Depois de Marina de la Riva, Os Coroas, Naquela Mesa, Alcione, Retalhos, AGP, Cama e Mesa, Luiz Américo Malandro, Clara Nunes, Último Pau de Arara e Vendedor de Caranguejo, Mariana Aidar, Tá, aí dobradinha com Tom Zé, Companheiro Bush e Chique Chique. No fundo estamos ouvindo a trilha do Canal 100, e tem um motivo, é. Apesar desse canal não ter nada de global, muito pelo contrário, gostaria de prestar uma homenagem a uma figura bem humorada, um grande comunicador, o Alex Escobar. Então, para encerrar, nós ouviremos com Anjos do Inferno, nós, os Carecas. Moqueca de Siri tem produção executiva de Xana Massi. O resto é por conta deste canhoto aqui, com honra de Rose, Hugo Siri. Tenham todos uma excelente semana. Salve as crianças, salve Jorge, e viva o Clube de Regatas do Flamengo, Mengão, Ubu. Pra que se eu quero, se agora a coisa está.